O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís. Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís. Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda. E domingão taquei firme na Bianca. O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol. Puta que pariu, que xeré de cerol. Que xeré de cerol. Que cerol, que cerol. Que xeré de cerol. Que cerol. Depois de meia noite, isso aqui não é gapete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete, mete, mete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete. Depois tu vem, repete. Depois tu vem, repete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete. Depois tu vem, repete. Depois tu vem, repete. Junior Santorini, o rei do eletrofluxo no Brasil. Tá barulhando os quatro cantos do planeta. Baby de super, baby de super. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. O rei sou eu, meu ritmo é quente. Todo dia eu como tcheca diferente. Segunda comi a Tati, terça botei na Thaís. Quarta empurrei na Bruna, quinta taquei na Laís. Sexta peguei a Letícia, sábado foi a Amanda. E domingão taquei firme na Bianca. O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol. Que xeré de cerol. Que xeré de cerol. De cerol, de cerol. Que xeré de cerol. De cerol. Depois de meia noite, isso aqui não é gapete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete, mete, mete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete. Depois tu vem, repete. Depois tu vem, repete. Se tu pega, se tu mete, mete, mete, mete. Depois tu vem, repete. Depois tu vem, repete.